Bem-vindos ao Bate Hora, o podcast do site batehora.com.br. Meu nome é Douglas Dias, estou aqui com o PV. Eu. Vitor. Não contavam com a minha astúcia. E sério. Isso. Algumas palavras clave que significam quem sabe. Joy, joy, pum, fly. Joy, joy, pum, fly. Por isso como... Como todos sabem, no último dia 28 morreu Roberto Gomes Bolaños, o nosso querido Chaves. Ele morreu em Cancún, junto com sua família, onde já morava há alguns anos. Impressionantemente, o Chapolin morreu no mesmo dia. Coincidência, né, cara? Tem umas coisas que a gente não acredita. Pois é. O pai é que não foi em Acapulco, né? É, não foi em Acapulco. Mais doido é se fosse no Guarujá, né? Por que Guarujá? Que a primeira versão dublada foi Guarujá, em vez de Acapulco. Ah, eu não lembrava disso, não. Eles traduziram várias coisas, eles abrasileiraram várias coisas na primeira dublagem. Mantiveram na segunda dublagem também, alguns jogadores de futebol, como Luiz Pereira, eram jogadores mexicanos, assim. O filme do Pelé não era o filme do Pelé. Não era aquele filme do Pelé com o Stallone, não? Não, era uma outra coisa. Não era o filme do Pelé. Pô. Não era aquele... Você é o Pelé? Não, sou o Jô Soares, sua piranha. Imagina o Chaves vendo isso no cinema. Minha infância foi uma mentira, cara. Calma! Só não te dou outra porque... Como vocês viram, esse programa é uma homenagem ao Roberto Bolaños. Só que, lógico, quando a gente vai falar sobre humorista e tal, não tem como a gente fazer uma homenagem sisuda ou qualquer coisa reflexiva em relação à memória dele. A gente vai fazer piada, a gente vai falar com um bom humor, porque eu acho que é assim que ele gostaria de ser lembrado. E mesmo porque ele morreu aos 85 anos, não é lá uma tragédia, né? É algo assim... Faz parte. E ele já vinha doente há muito tempo, né? Então... Sim, faz parte. O que aconteceria mais cedo ou mais tarde? Foi agora. Então vamos falar das memórias legais, das memórias boas de Bolaños. Começando aí, já que já começamos, né? A falar sobre o Chaves. Ô Vitor, quais são as primeiras lembranças de Chaves que você tem, assim? Eu sei que isso é difícil pra gente conceber. É muito difícil. Cara, a minha primeira lembrança, na verdade, não era nem do seriado. É de um óculos do Chaves. Não sei se vocês lembram disso, que passava um canudo. Era um brinquedo muito antigo. Aquilo era muito nojento, mas era legal pra caralho. Eu tinha um daqueles, eu adorava. Eu tenho lembrança muito, muito vaga, eu vejo muita foto minha com o óculos do Chaves, eu adorava aquilo, e eu tive aquilo muito antes de entender o que era Chaves. O mais legal disso tudo é que o Chaves não usava óculos. Não tinha nada a ver, né, uma coisa com a outra. Era só o merchandising qualquer, assim. Cara, nessa linha, eu era doido com o pirulito do Chaves. Quatro. Ficou uma merda isso. Não precisa dar uma piada. Com o pirulito do Chaves e com a bola do Kiko, né? Não dá pra falar isso de uma forma mais ou menos séria. Mas era um pirulito apetitoso, né, Douglas? De encher a boca. Ah, saindo um pouquinho da quinta série, mas esses negócios eram interessantes, né? Porque eu não sei se era questão cultural, doméstica e tal, mas eram meio diferentes do que a gente costumava ver por aqui. É, não, na verdade aqui tinha, só que tinha que ser numa loja de doce mesmo, sabe? Aquelas lojas que só vende bala, muita jujuba, bala de goma, aí eu já vi pirulito daquele jeito. Eu acho que só veio pra cá por causa do Chaves, inclusive, eu acho que, não sei. É, mas assim, churros eu até achava na praça e tal, só que outra coisa que também não achava em lugar nenhum. Mas eram churros diferentes, o deles, sei lá, o nosso churros é aquele trem recheado e tal, do São Madruga parecia um monte de salsicha que ficava lá. Ah, não tem doce de leite, nossa, que droga, velho. A gente sai do pirulito pro churros do São Madruga e o PV não sai daqui, tá certo até agora. Mas além do pirulito e dos churros lá, por exemplo, suco de tamarindo. Tamarindo não é uma coisa que se encontra no Brasil, né? Até encontra, mas acho que naquela época era mais difícil até. É, vendendo na rua, assim, em lanchonete, você não acha. O dia que eu tomei o suco de tamarindo, eu fiquei muito feliz, assim, pela primeira vez. Eu falo, realmente, cara, suco de tamarindo? Que isso? E achei uma bosta. Tinha gosto de limão com cor de groselha. Agora falando um pouquinho sobre esses episódios clássicos do Chaves, igual a gente já comentou, do suco de tamarindo, do Seu Madruga vendendo churros. É, o Cego, qual episódio que você tem assim na memória? história, o que te mais te marcou? São dois. O primeiro é o que o Seu Madruga dá aula. Ah, esse é muito doido. É fantástico. Esse é fantástico. Professor da vida, Seu Madruga. Ele é igual o Robin Williams, do Sociedade dos Poetas Mortos, assim. É o professor pra vida. É, tipo assim, ele vira, sai o professor Girafales lá, deixa o Seu Madruga. Ah, cuida da turma aí. E ele vai dar uma aula, né? Aí você acha assim, ó, que zoado, né, cara? Seu Madruga dando aula. E aí ele dá uma aula, tipo, de uma... Porque antes também não tinha aula de matéria, né? Matemática e tal. Era conhecimento. E aí ele vai explicar o que é o símbolo da caveirinha nos locais, né? E aí ele explica que é PRE-RI-GO. E o outro episódio? E o outro episódio, que é muito triste, eu acho que talvez seja o episódio mais pesado, é o do ladrão de ferro. Eu acho que esse episódio marcou todo mundo, né? Cara, eu vou falar que eu não gosto dele exatamente por isso, eu acho meio... Eu não gosto. Eu mudava de canal quando passava, eu não gostava. Eu achava... Que isso? Ladrão! Exatamente. Ladrão! Ele me fazia mal, eu me sentia triste, me entristecia esse episódio. Eu não assistia mais depois, foi da primeira vez. Quando era ele, eu pulava fora, eu mudava. Mas ele mostra a injustiça do mundo. E tipo assim, eu não sei se todo mundo nota, né? Porque Chaves tem muitos episódios bobos e tal, mas tem umas críticas nele muito pesadas. Muito pesados, e essa é uma delas. É, eu acho que Chaves chegou no ponto, sabe? Ele soube fazer humor pra criança, sem ser muito idiota, nem nada do tipo, mas ainda assim agradável pra criança muito pequena ainda, e que até adulto você continua achando engraçado, achando legal, e assim, sem ofender ninguém, sem fazer nada pesado nesse sentido, sabe? E nisso tá a genialidade do tom dos roteiros todos do Chaves. E assim, episódio pra caramba, e episódio assim, até não acabar mais, a gente via tudo de novo e não parava. Você tem noção de quantos episódios tem? Cara, são muitos, porque além dos episódios normais, assim, eles fizeram um monte de regravações de alguns episódios. É, tem vários episódios que tem várias versões. Né? Inclusive, tem alguns que o SBT não tem, parece, né? Que nunca passaram no Brasil, que o SBT não chegou a comprar. O SBT tem, só que ele nunca passou. É, na verdade, tem dois problemas. Tem uns que nunca foram entregues, assim, pro SBT. Teve alguns que foram, só que esses episódios são da década de 70, sabe? Eles são muito, muito ruins mesmo a conservação deles. Então eles estão meio... Não dá pra exibir. E tem outros que o SBT nunca passou. Que nunca tinha dublado, nunca tinha passado. É que eu li há pouco tempo a notícia que o SBT tinha 40 episódios que ele não passou. Aí não definiu o motivo, né, pelo qual não passou. É, teve um tempo atrás que eles conseguiram alguns desses episódios, fizeram dublagem e eles ficaram meio que engavetados. Inclusive saiu uma notícia agora que eles devem exibir esses episódios, os chamados episódios perdidos aí. Entendi, a contagem oficial são de 290 episódios. Ou seja, coisa pra caramba. Eu achei 277. Olha só, já tem divergência aí. Acho que nem a Televisa deve saber quanto que tá isso. Esse é exibidos na Televisa de 72 a 80 são 277. E são 253 de Chapolin. Ou seja, 500 episódios de tudo que esse homem fez. Que essas mesmas meia dúzia de pessoas fizeram, né? É melhor que se renda! Eu prefiro morrer do que perder a vida! E falando em Chapolin, que é a outra grande série do Bolanhos aí, ô PV, quais são os seus episódios favoritos de Chapolin? Cara, Chapolin é um negócio meia parte, porque eu lembro muito mais de Chaves do que de Chapolin quando eu era criança. Eu também lembro muito mais de Chaves então, do que de Chapolin. Vocês estão zoando. O Chaves ele é mais nostálgico pra mim do que o Chapolin. O Chapolin passava menos do que o Chaves. Pra mim é o contrário, sabe por quê? Porque o Chapolin ele passou na minha infância e o Chaves continuou passando e o Chapolin não, o Chapolin parou. E aí eu tenho muito mais vívido a experiência com o Chaves porque, sei lá, dois anos atrás eu sentava na frente da TV e via Chaves de novo. Você via Chapolin? Chaves? Via, pior que eu via. O Chaves você via, né? Você não vê nada mais no mundo, mas o Chaves... Nossa. Passei reto, né? E o Chapolin não, então os capítulos do Chapolin são muito mais nostálgicos pra mim. É, mas ô Douglas, respondendo a pergunta, eu lembro muito do Super Sam, do episódio que ele encontra o Super Sam. Que é o Seu Madruga. Time is money! Mas esses personagens do Seu Madruga, principalmente lá no Chapolin, são clássicos, né? Além do como é que ele chama? Mr. Sam? Super Sam. Super Sam, é. Além dele ainda tem o famoso Tripa Seca. O Alma Negra. Aí eu confundo tudo, porque eu não sei quem que é o Seu Madruga e quem que é o Kiko, né? Porque tem o Quase Nada, o Rasga Bucho. Sim, tem alguns vilões que são o Kiko, é. E detalhe, a gente não sabe o nome de nenhum ator, né? Assim, só do Bolanhos. Não, tá doido, gente? Carlos Villagrán, que é o Kiko, o Dom Ramon Velásquez, que é o Dom Ramon no Chaves espanhol mesmo, que é o seu Madruga, o Edgar Vivar, que é o seu Barriga, a Florinda Mendes, que é a Dona Florinda. É, isso eu sabia que ela era Florinda mesmo, né? Ela é Florinda e a Pops, né? Isso, e a Bruxa de 71, que é uma bruxa qualquer que eles acharam na rua. Ela morreu tem muito tempo. É a... como é que chama? Bruxa de 71. Não. Dona Clotilde. É, Dona Clotilde. Esqueci o nome dela também agora. Angelines Fernandes. É isso mesmo? Então não esqueci, eu nunca soube. E tem a Maria Antonieta de Las Neves. E é a Maria Antonieta de Las Neves, que é a Chiquinha, né? Desses todos, o nosso querido Dom Ramon já tinha falecido há algum tempo. A Dona Clotilde foi a primeira a falecer. E agora o Bolanhos. O resto dos personagens ainda estão vivos aí, uns com mais problemas de saúde, outros menos, mas estão vivos aí até, por exemplo, no caso do Seu Barriga, do... como é que chama? Edgar Vivar. É, do Edgar Vivar. Ele ainda é ator e tal, então assim, ele ainda atua. É aquele ator que ainda é o Seu Barriga pra sempre, né? Carlos Villagrán, ele aposentou o Kiko ano passado. É, pois é. O Edgar Vivar é um caso interessante, porque pra gente ele sempre vai ser o seu Barriga e tal. Só que ele faz novela lá no México e tal, então assim, ele não... foi o único que eu acho que não ficou presa ao personagem, assim, ele teve carreira depois como ator. Não, o Douglas, o Dom Ramon, ele era muito famoso antes do Chaves, ele já era galã na novela na televisão mexicana. É, velho, ele era boxeador, ele era... sapateiro, né? Ele era tipo o César Maia, assim, na televisão mexicana, sacou? Ah, isso eu não sabia. Eu sei que ele foi um dos que depois foram fazer programa na Venezuela e tal, mas eu não sabia que ele já tinha uma carreira consolidada lá quando foi fazer o Chaves. Tinha, impressionante, né? E eu lembro que foi uma comoção grande quando ele morreu, ó. Também, aqui em BH, rolou um showzinho de homenagem ao seu Madruga. Foi em 88 que ele morreu. Tem muito tempo, é. Foi logo depois do Chaves encerrar as atividades, assim, na série. É, Chaves sem seu Madruga, pra mim, né? Talvez o personagem central é o seu Madruga. Aí que tá uma coisa interessante. É, o Bolanhos conseguiu fazer uma série que não tem ali um personagem principal, né? Olha que interessante, gente. O Edgar Vivar, o seu Madruga, fez um filme com a Selma Hayek e a Penélope Cruz. O seu Barriga. O seu Barriga. Chama Bandidas, de 2006. Coloca o link aí no post depois. Nossa, 2006 ele já nem era seu Barriga mais, tipo, ele já tinha emagrecido. Não dá nem mais pra falar que era a pança do senhor filme. Não. Voltando pro assunto dos atores, assim, é interessante que o Bolanhos conseguiu equilibrar bem, né? Não tem nenhum personagem ali que tem uma participação muito pequena e tal, dos principais, né? Porque, lógico, tem o Godines, a Paty e tal, que são mais personagens acessórios ali. Sim, dos seis principais, realmente, todos eles tinham muito destaque, todos eles, inclusive, tinham mais de um papel, inclusive. Eu acho que a Dona Clotilde, ela ficava um pouco de lado. É, um pouco. Ela não aparecia todo episódio. Mas, então, ela e os Girafales eu não considero dos principais. Mas assim, ela e o Girafales é capaz, se eles não aparecerem em todos os episódios, de aparecerem em quase todos, né? Eles aparecem muito. Eles não são tipo a Pops, que não aparecem tantos assim, ou o Nhonho. Não chega nem na metade, né? É, o Nhonho é o Edgar Vivar, né? Então assim, ele revezava. E inclusive a gente tem que falar sobre a utilização da ultra tecnologia pra aparecer o Nhonho e o Sua Barriga na mesma cena. E a Chiquinha e a avó dela, pô. E o Chaves e o Chapolin. Pô, aí é crossover pesado, assim, muito antes de Vingadores teve Chaves e Chapolin. Efeitos especiais totalmente excelentes de Chaves. Sensacionais. E o episódio que o seu Madruga se olha no espelho e aparece uma caveira, hein? Que é, e o episódio que a Dona Florinda chuta o seu Madruga e ele vai voando? Gol da Dona Florinda! Agora, ninguém pode reclamar do efeito especial de Chapolin se assistir a Original Series do Star Trek, porque são os mesmos efeitos. Mesmos efeitos, só que no México eles já chegaram na década de 70, né? Que era 60 nos Estados Unidos. Mas em Doctor Who foi a mesma coisa também, era mais ou menos a Eu mesma... Eu lembro do episódio dos aerolitos. Sim. Que primeiro esse nome é excelente, aerolitos. Que eles eram isopor, velho, e tipo, eles caíam, partiam no meio e você conseguia ver o isopor branco lá na parte. Ah, mas aí é... A gente não pode reclamar, porque tem aquele filme Underworld, que os caras quebram a parede, assim, a parede cai na água, as pedras da parede, e as pedras boiam. Então, você vê que os efeitos continuam aí. Pô, pílula de nanicolina, pô, sensacional, ele reduzindo, grandes efeitos. Ele abaixava, né, velho? Ô Douglas, mas e o seu episódio que te marcou? De Chaves ou Chapolin? Dos dois. Fala um dos dois, né? Cara, esses episódios do Chaves que eles saem um pouquinho da vila são interessantes. É, eu também tenho... Quando muda um pouquinho o ambiente. Eu gostava da escola. Já falou do de Acapulco. Tem o Na Casa do Nhonho, que também é legal. Tem um bem bacana que o senhor... Professor Girafales. O senhor Barriga ajuda também, mas é o Professor Girafales e o seu... Não, o seu Madruga, perdão. O seu Madruga vai treinar os meninos um time de futebol americano. Esse é genial, velho, que o Godinez pega a calça do seu Madruga tentando dar um taco, né? Tem outros episódios que, cara, ficaram meio perdidos assim também. Por exemplo, o que o Professor Girafales vai ensinar os meninos a tocar violão. Os meninos não, né? O Kiko. Quê? O Kiko, quem ensina o Chaves é o seu Madruga. Ah, o seu Madruga, é, exatamente. Os episódios que apareceu o outro pátio, normalmente eles tinham algo de especial já. Na verdade, tinha uns que passavam muito pouco, tipo esse do violão, que eu lembro de ter visto uma vez, ou coisa do tipo. E tinha uns que passavam, assim, a exaustão, tipo os do restaurante da Dona Florinda. Ah, sim, que é mais na fase final, né? Já era o final, já não tinha o Kiko, né? É, já não tinha o Kiko, já não tinha... Muitos deles já não tinham o seu Madruga. É, muitos já não tinham o seu Madruga, né? Aliás, da fase do restaurante, eu acho que nenhum tinha o seu Madruga. É com a avó da Chiquinha. Isso, acho que sim. Exatamente. O Jaiminho também, chegando lá e tal. O Jaiminho todas nessa época. É exatamente isso. Já tinham dado uma mudada no elenco. Pra quem não sabe aí, o Kiko saiu no meio da série. Aí depois saiu o seu Madruga. E mais pro finalzinho, o seu Madruga voltou. Ele ainda fez mais uns 2 anos ali pro final. Só numa época já sem o Foi Kiko. Tudo 72 e 78, né? Até 84. Até 84, isso. É, tá certo. Foi tudo 72 até 84. E aí, com esses buracos no meio, vai e volta. Só que como é que passava completamente a moda caralha, a gente não tem essa noção de tempo, né? Assim, e como eles não envelheciam um dia, né, na maquiagem, aí sim, parabéns, efeitos especiais e aos maquiadores. A gente nunca teve essa noção. Pra mim, tinha episódio que o seu Madruga não aparecia, por qualquer motivo. E a coisa que eu acho impressionante é isso. Eram adultos vestidos de criança. E tava ninguém se fudendo, né? E a gente via crianças. Cara, era tão bizarro que parecia uma criança, tudo bem, do tamanho de um adulto, mas eram crianças, cara. Mas tem um detalhe, teve alguns episódios, quando eles vão fazer flashback, que eles usam o efeito pra eles ficar pequeno e tal, já repararam isso. Por exemplo, tem um quando eles vão falar sobre o pai do Kiko lá, que ele tá num... Sim, ele tá pequenininho, é igual o Chapolin na pílula de Nanicolina. Tem um que é quando o Chaves chega na vila, se eu não estou enganado, é quando o Chaves chega na vila. Ah, tem uma vaga lembrança de algo assim mesmo, dele chegando criança, né? É, só que esse episódio também é um desses que nunca apareceu, passou 200 anos atrás no SBT e depois nunca mais. Mas você falou que aí que eram episódios passados à moda caralho? Tem uns que não. Não, os que faziam sentido ser juntos passavam juntos. É, o do Festival da Boa Vizinhança. Os de Acapulco em sequência, os que eram pequenos arcos, né? Só que tem um detalhe, esse Festival da Boa Vizinhança também, se eu não me engano, a primeira parte dele, eu não lembro se a primeira ou a segunda parte dele, ficou um tempão sem passar no SBT também, só passava a outra parte. Ah, mas aí depois das reprises cabulosas, né? Seu Silvio Santos passou esse trem aí umas 5, 6 vezes por dia, na maior parte da nossa vida, então... Ô, cego, depois de as reprises cabulosas, esse negócio estreou no Brasil em 84. Olha a quantidade de episódios que o SBT tinha aí. Então, assim, quando a gente nasceu, já tava nas reprises. Já, muito tempo. Eu acho engraçado que, na verdade, tem a história que ele veio meio que como um brinde, né? Que o Silvio Santos foi lá, oi, na Televisa, compraram umas novelas, oi. E aí, de brinde, levou o Chaves também. Ah, traz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, bota esse Chaves aí no meio e a gente traz e... É, ele foi no pacote. Ele foi no pacotão da Televisa. E que brinde foi esse, né? Porque sempre que vai ao ar, bate bope de qualquer emissora. Cara, é impressionante. Agora que o Chaves morreu mesmo, imagina como é que tá esses níveis de audiência. Foi a maior audiência do ano do SBT. Foi agora esse fim de semana, mostrando o enterro do Bolanhos. Então, tipo, até hoje dá audiência pra caramba pro tio Silvio lá. Olha, e levou a morte dele, levou a Globo a retweetar uma coisa do SBT, né? Vocês viram isso? Passou no Jornal Nacional. Mas é porque o Twitter oficial da SBT mandou um condolências aí, alguma coisa, ao Bolanhos e tal. E o Twitter oficial da Globo deu retweet no do SBT, tava lá escrito de todo tamanho, falando, ó, aí, grande artista que nos deixa e tudo mais. Velho, isso foi quase quando fizeram um jogo do Sonic e do Mario junto. Se bobear, pior, né? Porque a Globo não é a SEGA, sabe? O SBT é, ué. A SEGA acabou, o SBT também. A SBT não vai acabar enquanto durar a licença do Chaves, cara. Eu acho que o SBT não acaba enquanto o Silvio Santos não morrer, né? Porque parece que ele ficar gagá tá gerando mais audiência. É, mas é porque isso é interessante, né? Quando a gente era pequeno, a audiência do SBT era muito grande, muito maior do que é hoje. Era a segunda emissora assim, disparada do país. Mas é porque tá diluído agora, né? O poder que tinha antes dele tá diluído entre as outras emissoras. A própria Ibope da audiência da Globo caiu muito. É menor, é. A televisão não é mais tudo que existe no mundo, né? E a TV a cabo tá acessível também, né? Só que quando a gente era criança, era a única opção. E isso é legal porque, tipo, a gente cresceu com essa porra. Sim, sim. E mesmo eu tive, pra padrões da época, eu tive TV a cabo relativamente cedo, porque meu pai trabalhava na multicanal. É, ele conseguia um mega desconto assim que saiu e tal. Porra, trouxe. Antigamente mesmo, porque na multicanal era foda. Aí eu tinha um Cartoon, que era, porra, desenho 24 horas, era tipo meu sonho da vida, e ainda assim eu mudava pra SBT pra ver Chaves. É, quais outros episódios que vocês lembram aí que vocês gostariam de citar? Esse do restaurante mesmo eu gostava. Qual deles? Ah, porra, é uma sériezinha, né? São alguns, eu não lembro mais qual é qual. Eu lembro dele. Cara, do restaurante tem um legal que é quando a Dona Florinda vai abrir o restaurante e o Chaves tá ajudando. Não, eu acho isso muito doido. Eu acho o que o Chaves desmaia e aí ele sonha que o seu barriga é o sanduíche. É, ele morde o seu barriga, é o sanduíche de presunto gigante. Desses episódios que eu falei que faziam críticas sociais, tem um que a crítica ela é um pouco sutil, assim, que é o Chaves na casa da Dona Florinda. Eles estão lá sentados, o Kiko, o professor Girafales e a Dona Florinda comendo biscoito, falando sobre fome, e eles não deixam o Chaves pegar o biscoito, sabe? Ah, sutil? É sutil, tipo, não é jogado na cara, tipo, falando. Nas vezes que eu parei pra pensar nisso, velho, o Chaves é um moleque de rua, ele não tem o que comer, ele não tem absolutamente nada. Diz que ele mora no 8. Ele é do 8. Não, aí que tá. Isso aí é um probleminha de tradução foda, né? Porque, olha só, lá no México, a Televisa é o canal 8. Por isso que a série chamava El Chavo del 8. É, o garoto do 8. É, o garoto do 8. Porque era o 8 da Televisa. Tem um episódio que ele fala que mora, mas acho que é meio mentira. Não, ele não fala que é verdade. É, mas aí que tá. Repara o que ele fala naquele episódio. É, Chaves, é onde que é sua casa? Ah, minha casa é no 8. É porque, tipo, você era uma referência ao canal. Ô Douglas, mas o Bolanhos lançou um livro chamado Diário de Del Chavo, né? Que ele explicita nesse livro que ele foi adotado por uma idosa. Ele fugiu de casa, foi adotado por uma idosa que mora no 8, a idosa morreu e ele continuou morando lá. Não, que ele foi despejado do 8 e começou a morar no Barril. Então é tipo assim, ele de fato é um moleque de rua, ele mora no Barril. Isso é fora da série e tal, que o Bolanhos comentou. Não, e se você tem 277 episódios, em 276 deles dão a entender que o Chaves é um menino de rua que mora no Barril. É, apesar daquele Barril ter algum portal dimensional ali. O Chaves é o, como chama lá, do Caverna do Dragão, o Mestre dos Magos. Na verdade, tem esse papo de que ele é um Time Lord mesmo, né? Assim, que no final das contas, o Chapolin, por exemplo, ele vai pra um navio pirata, vai pro Japão feudal, vai pro futuro, vai pra tudo que é lugar. Mas o Chapolin é onipresente, né, velho? Você tem que ter esses contos. É só chamar. Quem poderá nos ajudar? Mas sabe de uma coisa? Eu queria celebrar meu aniversário em fevereiro e não vou poder fazer isso. Por quê? Porque nasci em setembro. Cara, esse episódio do Japão Feudal também é muito legal, agora que você tá lembrando. Mas eu gostava daqueles episódios, tipo assim... Você lembra que eles vão no cinema apresentar a história do cinema? Eles vão passando vários filmes e você vê a genialidade do Bolonhas. Ele era um puta ator, velho. Porque ele fazendo Chaplin era doido. Aí que tá um fato interessante. Ele começou fazendo adaptação de Shakespeare. Por isso que eu acho que ele sempre teve essas paradas, principalmente com Shakespeare mesmo. Ele fez adaptação de Romeo e Julieta. Eu lembro dele ter feito adaptação de Hamlet, sabe? Ele fez algumas aí. Por isso o apelido de Shakespeareito, né? Do Shakespearezinho. E, inclusive, tem, você falou agora, lembrei do episódio de Chapolin, que tem a menção ao Romeu e Julieta, que é o Julieu e Romieta, que eles cantam, eles pegam um violão, ele, o professor Linguiça lá, e o Kiko, que é o Romeu. Não, o Julieu. É Julieu, isso. Não, é Julieu e Romieta. E cantando pra Romieta, taca-taca-lapetaca. Isso é sensacional. E o Churin Churin tinha um Ah, sim, nossa. As musiquinhas do Chaves são qualquer coisa também, né? Tem ainda, Se Você Jovem Ainda. Sim, e eram traduções legais em português, pelo menos pra gente que era criança, eu gostava. É o da sua roupa lá. Que no original era Sobre a Vizinhança, né? Que Bonita Vizinhança. Isso. E falando nisso, cara, foi um choque pra mim, talvez maior do que descobrir que o Papai Noel não existe, descobrir que o Chaves era dublado, que ele era originalmente em outra língua. É, mas aí é que tá, né? É, ele é feito em castelhano, né? E aí é muito semelhante. Mas eu descobri que não eram eles que estavam falando ali, que eles tinham outras vozes. Pra mim, aquilo foi um choque, cara. É uma puta dublagem. Se bem que tem uma dublagem que é mais ruinzinha, que é a voz do Kiko é mais fininha. Não sei se era dublagem, se era questão do... Sei lá, do som mesmo. Tem uma que parece que dá um abafado no fundo, né? Eles mudaram as vozes de alguns personagens durante a série. O próprio Chaves, se eu não me engano, eles chegaram a mudar e depois voltaram. É, também tem a do Chaves muda mesmo, pra uma voz mais infantil. A voz do Chaves é a voz do Chaves em português, cara. Eu não acredito que seja diferente, sabe? A voz do Bolanhos. E a voz do Seu Madruga é a voz do Seu Madruga, inclusive no Diablo. Tem um vendedor mequetrefe lá, assim, do submundo, que tem a voz do Seu Madruga, velho. Agora, curiosidade. O primeiro episódio de Chaves é o do ladrão. Episódio 1A. É verdade, o primeiro episódio é porque eles eram divididos, né? Em determinado momento, era o mesmo episódio. Tinha a primeira parte, que era essa do mendigo, a segunda parte, que era do velho do saco, que eles falam que as crianças vão ser levadas pelo velho do saco, e depois tem um terceiro, que é um da... que o Kiko perde uma moeda, e a Chiquinha acha, e ela fica com ela, e tudo mais, e aí no final o Seu Madruga bate nela, não sei se vocês lembram desse. No final o Seu Madruga bate em alguém. É, ajudou bastante. Dá uma bronca nela, tipo, bate na bunda dela, assim, aquela coisa de dar tapinha. Que ela chega com o travesseiro. Isso, exatamente, que ela chega com o travesseiro, exatamente. E o último episódio do Chaves, aí já era uma época que os episódios não eram divididos assim, é o que a Dona Florinda compra a máquina de lavar, que tem o rolinho que seca. Ah, eu lembro disso também. Sim. Eles passam alguém pelo rolinho que seca, não é? É, passam alguém, quem que era? Eu não sei se... Ah, é o Seu Madruga. É o Seu Madruga? Pô, então o Seu Madruga termina achatado como... pelo... Ele acaba a série desse jeito. Vocês lembram do capítulo que eles prendem o Kiko numa caixa? Este capítulo tem algumas versões dele. Por exemplo, ele é o capítulo do Seu Madruga lá também. Seu Madruga? É, o primo do Seu Madruga. Cara, eu não lembro disso. Esse é um personagem meio esquecido, porque ele só aparece nesse episódio. Esse episódio foi ao ar dessa versão. O cara, tipo, cheirava cocaína. É, tipo, isso, por isso que chama Seu Madruga. Esse episódio foi ao ar, tipo, muito poucas vezes, há muito tempo atrás. Então ele é um desses meio perdidos aí. Que é o mesmo plot da história do Kiko, só que ao invés do Kiko entrar na caixa, o Seu Madruga entra nela. Ah, tá. Então, não vi, não. Porque com o Kiko, também tem variação. Então, tem mais de uma regravação desse episódio. Porque tem uma que o Kiko é um triciclo, né? E tem outra que eles acham que ele virou outro objeto. Que a caixa tá do lado do triciclo, né? E ele fala, e o Chaves conversa com o triciclo. Tem alguns episódios perdidos, assim, de fato, pra sempre. Um deles é o... Vocês lembram do Hector Bonilha? O do ator! Eu lembro, esse episódio é sensacional. Então, mas aquele é uma parte 2. A parte 1 foi perdida, nunca encontrada. É tipo o Doctor Who. É tipo Doctor Who, exatamente. É capaz de achar ele na Venezuela. Um outro episódio muito bom é aquele do Seu Madruga Sapateiro. Sim, Seu Madruga Sapateiro. Cara, o Chaves brincando com os negócios sapateiro, Seu Madruga, é sensacional. Aliás, convenhamos, qual profissão que o Seu Madruga não exerceu? Vamos tentar listar. Pô, pra você ver, falar que ele não trabalhava, cara. Ele já trabalhava, foi sapateiro, sim. Barbeiro. Boxeador. pintor. Leiteiro. Vendedor de churros. Que mais? Não, ele já vendeu de balão, ele já vendeu de tudo. Ele já foi empresário de jogador de ioiô, sei lá como é que... O cara do ioiô. Nossa, já foi professor, que a gente já falou aqui agora. Barbeiro, né? Já falou. Pintor. Pintor também já falou. Teve uma que ele ia pintar a vila, né? E tudo mais. O leite de burra. Nossa, Seu Madruga já trabalhou em muita coisa. Ele já foi sócio da Dona Florinda, velho. Em quê? Ah, no churros, né? Na venda de churros. Ele era sócio da Dona exatamente, Florinda. Agora você imagina você ter um sócio que nem a Dona Florinda. E pra mim, a série, o cara mais íntegro, né? Que dá maior exemplo é o Seu Madruga mesmo. Porque nesse episódio dos churros, por exemplo, ele assume a culpa, né? Que não é dele. Que o Chaves comeu porque o Chaves estava com fome. O Seu Madruga é o sensível, na verdade. Na verdade, tem uma outra parte dele, nesse episódio do sapateiro que eu comentei, tem uma hora que a Dona Florinda começa a rebaixar os sapateiros, assim, como que profissão ruim e não sei o que. Ele fala assim, não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. É um exemplo de vida, né? Mas, porra, o que tem de não digno no trabalho do sapateiro, sabe? O não digno é trabalhar, né? Ah, é. Exatamente. Mas o seu Madruga tem isso. Ele tem essa sensibilidade. O seu Barriga tem isso em um ponto, que é quando ele leva o Chaves pra Acapulco. Não, ele deixando o seu Madruga morando também, né? Quando ele conta a história do boxeador. É verdade, tem isso também. Agora, a Dona Florinda tem essa história mesmo dela lá comendo com os girafares e falando da fome. Ela já é bem mais mesquinha pra esse lado. A Dona Florinda vive de pensão, velho. Vive de pensão do ex-marido militar, exatamente. Por isso você já vê que tá tudo errado. Ela é o nobre que perdeu a nobreza e não quer aceitar. Ela se acha de uma casta superior à galera da vila. Agora, apesar disso, pra mim, o meu personagem preferido da série, o que eu mais ria disparado, o que eu mais gosto, é o Kiko. Sério? Cara, sério. O Kiko me irritava de vez em quando. Mas ele é um personagem muito engraçado, velho. Eu olho pra ele e começo a rir. Hoje eu concordo, mas na época eu achava ele meio irritante quando eu era criança. Sempre gostei. Cara, ele é irritante, mas assim, ele continua sendo um personagem legal, saca? Velho, o menino é tão irritante que ele quer provar que ele é melhor que os outros, que ele tem uma bola quadrada. Que é, não, é que a criança é uma almofadinha chata pra caramba, sabe? É quem é o mais burro do universo, né? Mas o que eu acho doido no Seu Madruga são as tiradas rápidas, saca? Que ele tem umas tiradas inteligentes, assim, que... O Seu Madruga era o que eu mais gostava, sempre foi. Era o mais engraçado pra mim, assim, de longe. E você, PV? Ah, eu fico com o Seu Madruga, cara. Chiquinha enche o saco também um bocado. Você vê, até agora a gente não falou dela aqui. Cara, mas eu também acho um personagem legal. É o mesmo caso do Kiko, assim. Eu também. É um personagem necessário. Se tirasse ele, mudaria. Com certeza. Não, era todos eles. Eram os próprios... Mesmo porque ela era a manipuladora da galera ali, total. Ela manipulava as crianças, os adultos. Sim, ela era mais esperta ali, talvez, né? Mais do que todo mundo, assim. É... Agora eu lembrei de um episódio. Você lembra do episódio que eles entram na casa da bruxa do 71? Outro gato! Aquele episódio era macabro. Eles não entram, na verdade, né? É, eles ficam imaginando, né? Não dá spoiler não, Douglas. aqui existe o alerta de spoiler, que segundo o Cego é o mais legal de todos. Foda-se. Não, às vezes, não sei, a gente tem aí... Se a gente tem aqui alguns ouvintes de 10, 11 anos. Não, velho. Se bem que todo mundo já viu, não tem jeito, né, cara? Spoiler de Chaves não existe, cara. É igual spoiler de Caverna do Dragão, assim. Igual spoiler de Cavaleiros do Zodíaco. Bora aí, esteja no serviço famoso de streaming virtual. Quem quiser pegar, assistir do primeiro ao último, não sei se tem tudo lá, mas tem muita coisa. Cara, tem, e eu vou te falar que eu assisti muito lá na Finlândia. Ah, cara. Doido demais. Porque quando dava aquela saudade de Brasil, eu você via você é mexicana. Chaves. Eu gosto da nossa coerência, velho. Madruga, por que essas flores não cheiram? Porque elas não têm nariz. Tô lembrando aqui um detalhe, que nessa época que o SBT ficou sem passar o Chapolin por muito tempo, o Cartoon Network começou a passar, e passou até uns episódios do Chapolin que tinha muito tempo que não passava e tal. Isso era, foi legal. A gente era bem mais velho, né? Ah, não, sim, isso tem 3, 4 anos. Eu lembro disso, e meu choque foi, porra, Cartoon é 100% desenho, que merda é essa? Mas, porra, era o Chapolin. É, depois passaram Chaves também, mas começaram com o Chapolin. E atualmente passa a série animada, né? Que é um sucesso. A gente não tem tanta essa noção, porque a gente não tem essa nostalgia... Obviamente, é uma coisa muito recente. Não sei quantos de vocês já pegaram e assistiram um episódio da série animada do Chaves. Eu, por exemplo, não fiz isso. Eu fiz só pra saber o nível. Ou seja, estamos tendo a opinião do especialista em porra nenhuma. Eu vi flashes, eu não vi episódio inteiro. E por mais que eu não achasse tão legal quanto eu achava a série antiga, o negócio é um sucesso. É um fenômeno, vende bonequinho pra caramba, vende tudo isso, sabe? Agora, você tem uma chance de adivinhar o diretor da série animada. Roberto Bolanes? Lógico. O cara é um gênio, velho. O cara é genial. Mas pra mim foi tipo assim, eu não gostei porque eu conhecia o Chaves original. É, eu não gostei por causa disso. Mas pra mim não foi igual a comparação entre o Pica-Pau antigo e o Pica-Pau novo. O Pica-Pau novo destruiu o Pica-Pau antigo. O Chaves animado... Muda pouca coisa nos plots ali da série animada pra série normal. Sim, eles transpuseram os episódios mesmo. Porque é verdade, cara. Bem ou mal, por mais genial que seja, beleza, hoje ainda tem criança assistindo e achando legal, mas sei lá se vai ter formato pra passar esse trem daqui a 20 anos, sabe? E aí, pô, a série animada com os mesmos roteiros e tudo. Eu ainda voto que vai ter, ainda vai bater o Ibope pra Globo. A perder pra sempre, né? Eu não sei se vocês lembram disso, mas quando a Ana Maria Braga foi pra Globo, eles tiveram que mudar de horário pra manhã porque ela tava tomando surra atrás de surra do Chaves. E que você sabe quem foi a primeira pessoa a passar Chaves na televisão? Serginho Malandro. Programa do Serginho Malandro. Serginho Malandro. Nó, velho. Yeah, yeah. Oh, mas a gente falou de muito episódio do Chaves, né? A gente foi citando, aí a gente não citou tanto do Chapolin, não. Cara, o problema do Chapolin é muito o que vocês comentaram aí. Tem muito tempo que não passa, então fica difícil da gente lembrar, assim. Só que há alguns que são sensacionais. Por exemplo, aquele do Alma Negra é espetacular. É o que eu mais lembro também. Que ele finge que vai trocar a caneca. Além dele, tem o dos Marcianos também, que eu achava muito foda. Os Marcianos lá é o Professor Girafales e eu acho que a Dona Florinda, não era? Que eles usam uma pulseira. Tem do bebê, o Jupiteriano. Também, do bebê Jupiteriano, que é o bebê gigante. Esse episódio também tem uma porrada de versão diferente do bebê. E tem o maior clássico de todos, o Chapolin, que é o da Branca de Neve. Não, mas tem um também que vocês vão lembrar, que eles vão roubar a múmia. Que eles falam... E tem o Paramin Rutiri, como é que é? Para... Caralho, Paramin Rutiri Miharu lá, sei lá. É isso mesmo. Ah, tem um que eles vão pra Marte, não é? É pra Marte ou pra Lua? Tem um que eles vão pra fora da Terra. É o do aerolito, é. O da aerolito é na Terra, velho. É que tá caindo meteoro lá na vilazinha. Ah, não, esse é o da pedra falante. Que ele acha uma pedra que fala, assim. Tem o Pepe, já tirei a vela. Detalhe interessante também, o Chespirito lá, o Bolanhos, tinha alguns outros personagens, né? Eu não sei se vocês lembram do Dr. Chapatin. Sim, ele fazia participação. Principalmente no Chapolin, né? Alguns episódios do Chaves, eles tinham uns esquetes do Chespirito, assim. Então tinha o Dr. Chapatin, aquele cara que arrombava a casa também, que eu esqueci o nome dele. Ah, o Senhor Furtado. É porque na real foi o seguinte, o Chaves, eu acho que o Chapolin também, eles começaram como esquetes no programa do Bolanhos. E era esse programa que tinha essa porrada de personagem. E só que aí eles ficaram maiores e tal, e acabaram tendo os programas separados. Sim, é, exatamente, tem essas fases diferentes desse jeito. Cara, tô vendo aqui uma lista de vilões do Chapolin, é sensacional. Tripa Seca, Tonhão Quase Nada, Garota Nova Rica, Pistoleiro Veloz. O Quase Nada era o Seu Barriga. Isso, ele mesmo. Quem mais? Pistoleiro Veloz, que era o Ramon Valdez. Alma Negra, como a gente já falou. Quem mais? Racha Cuca. Vocês lembram do Racha Cuca? Quem que era o Racha Cuca? Era o Professor Girafales? Era o... Era... Não, era o Ramon Valdez. É, ele mesmo. É, ele fazia o... Eu acho que ele fazia o Racha Cuca, o Tripa Seca e o Alma Negra. Aí o Quase Nada, eu acho que é o Kiko. O Rasga Bucho também, eu acho. Não era Fura Tripa, não? Eu acho que eu lembro de uma tradução diferente. É, não, eu lembro do Rasga Bucho. Pode ter duas traduções. E os nomes dos episódios, até os nomes dos episódios são engraçados. O do Tripa Seca é o estranho e misterioso caso do morto que morreu. Então é isso, pessoal. Encerramos mais um episódio, essa nossa singela homenagem ao Roberto Bolanhos. Também ao nosso querido Seu Madruga, ao Kiko, ao Seu Barriga, todos esses personagens que fizeram aí, não só a nossa infância, a nossa adolescência, até a nossa velhice, se o Silvio Santos continuar deixando, vamos fazer. É isso, até a próxima. Eu só queria deixar uma mensagem, que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Eu ia despedir, mas eu quero evitar a fadiga. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Buenas noches, mis amigos. Buenas noches, vecinos.